for rasgar as minhas vestes. Hoje o sacrifício sou eu. Hoje a minha entrega sem reservas diante do meu rei, diante do meu rei. Hoje eu vou rasgar as minhas vestes. Esse é o convite do céu para mim e para você. Hoje o sacrifício sou eu. Hoje a minha entrega sem reservas diante do meu rei, diante do meu rei. A lareira já está aquecida, meu coração começou a queimar pela chama que não se apaga. Fogo não, não se teu coração cante. E não se apagará, não vai se apagar. Nós amamos a tua presença, Jesus.